8-0, completa final, torre no 8-6-12. 8-6. Salvador, boa noite, Web 58190, passando externo, parte travada. Gente, Web 58190, livre pouso no zero, vento no 10 grau, 07 nós. Livre pouso, 5890. Z62 táxi 176 1245 Fortaleza. Então 3662 já autorizado táxi via Pátio Índia no ponto de espera Cham Torre 1118 decimal 6 Azul e altímetro 1013. Segue táxi Pátio Índia espera 186. Boa noite, Sam 3662. Estabilizou o gol 1604. 1604 completo sinal, torre no 8-6-2. 1-8-6-1-6-0-4. Direcionamento na posição 03 do San 3-2-5-8. 04, sempre, mais travado. Boa noite, gol no 604. Continue a aproximação, guarde pista livre. No 604. Autorizado, 3258, chamar a batalha. Web 5810, Salo Azul 441219, boa noite. 219, obrigado. Ou no 604, livre pouso no 0, vento no 20 graus, 069. Tem pouso autorizado, não no 0, gol no 604. 19, gente. Web 5810, boa noite, autorizado táxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 5810. 6310, chama Recife no 2545, alterno no 2685. Chama 12545, alterno 2685, posiciona 63, 10. Web 6748, desce para 2000 pés, ajuste 1013, lift na hora SXRE, porta estabilizada. 2000 autorizado, 1013, vai portar estabilizado o sinal do X-Ray, no check 6748. Está Juliette, o 5810. Sobe 5810, mantém a posição, onde está Juliette? Confirme. Web 5810, mantém posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 5810. Tubo 1604, terminou? Tubo 1604, boa noite, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, reporte 1604. Poxa, né? Brau 07, chamado. Brau 07, chamado. 6748 está livre da restrição em táxi? Livre, 6748. Ok, obrigado. Adoro, Oceané 6303, Balanção Alfa, descendo 1-6-0, Guarani. 3-1-3, desce para 4000, na chegada Bonf, ajuste 1013, acena identificação. 4000, 1013, identificação, 6303. Solo Salvador. Mutan 3858 para o táxi 1111, a bordo, alterna João Pessoa, autonomia de 5 horas e 20. Mutan 3858, autorizado ingressar na Índia, quando espera a torre 1118, decimal 6, o centímetro no 013. Vai ingressar via Índia, no ponto de estrada no 0, torre 1086, o Mutan 3858. Vai estar 3662. Passaram 1 e 100. 4, 50 no 0. 0, 3662. Coordenadas de faro para o 3662. Sim. Possível coordenada para o desfaro para o 3662. Tinha saída aguardando a coordenação 3662. Batendo a saída, 3662. 04. Dois é presente para desipar. Traz senhorita, desipar na proa 362. 3858, da cola 253, controle 1208, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle o TAN 3858, decolou na Cisco. 3858, boa noite, contato radar, só 370, saída MOM. 370 na saída MOM. Possibilidade de voar frotida presente? Negativo. 3858, convite perfil. Web 6748, torre 118, décimo meio, bom pouso. 26, obrigado. Salvador, boa noite, objeto 6748, 2 milhas do externo, trem baixo travado. Web 6748, ciente, livre pouso 1-0, vento no 2-0 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 1-0, objeto 6748. Chama em Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. 2545, 2085, boa noite. AB6748, solo 58, mantenha minha escuta, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. A sua escuta, Alfa, vai reportar antes da Juliette, 6748. 58, após Momo, direto a Buco. Após Momo, direto a Buco, 3258. Oceano 63, 13, desce a 2000 pés, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado X-Ray, reporte estabilizado. 6303. Quer fazer aqui uma corrente, daqui a pouco a gente passa por energia. Então, 3858, chame Recife, 12545, alterna 12685, com voo. 2545, 2685, né? Europa 083, boa noite. Fox Identity, descending to 4000 feet, QNH 1013. 4000 feet, 1013, Identity, Europa 748, prossiga Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 6748. X-Ray, missão no 0, Oceano 63, 13. Complete com a torre, 1186, bom pouco. 86, obrigado. Salvador, Oceania 6303, agora 2 milhas para o IAS Terra, ILS, vista no zero. Oceania 6303, boa noite, confirmando já baixado travado? Negativo, cara. Seguinte reporte, quando baixado travado, ajuste no 0 no 3. 6303. Oceania 6303, pouso autorizado, pista 1-0, vento 130 graus, 07 nós. Pouso autorizado, pista 1-0, 6303. No 3, solo 07, na minha escuta táxi via Alfa Juliet, portão 01. Alfa Juliet 01, na sua escuta, 63, 03.